Boa noite. Mandar um abraço pra galera, pra comunidade de Golgo, tá lá em Joinville. Faça um barulho pro pessoal de Joinville. E um abraço pra comunidade de Golgo, tá lá de Blumenau. Aê. Ok, abram suas Bíblias lá no livro de Apocalipse. Deixem aberto a partir do capítulo 2. Quero orar primeiramente. Deus Santo, nós te exaltamos, Senhor. Quero mesmo invocar o teu reino nesse lugar, Senhor. Clamar mesmo pelo teu reino sobre todos nós, Senhor. Que venha o teu reino, Senhor. Que venha o teu reino, Senhor, sobre nossas vidas. Que o teu reino seja absoluto, o teu senhorio. Que a tua glória, Senhor, venha sobre nós, Senhor Jesus. Venha sobre nós, Senhor. Nós te exaltamos nessa noite, Senhor, e queremos sair desse lugar, Senhor Jesus, com a tua palavra cravada em nossos corações, Senhor. Que gere vida em cada um de nós, Senhor. Fale com cada um de nós, Senhor. Fale para o louvor do teu nome que eu oro, Jesus. Amém. Amém. Espero terminar hoje as sete igrejas, ok? Então é o seguinte, mesmo que se estenda um pouco mais, eu vou procurar terminar as sete igrejas. Então, vou procurar falar um pouquinho menos aqui de divagações e tentar se concentrar um pouco mais aqui. Ok? Então, vou tentar ser sério hoje. Vou tentar. Tentar não é promessa, é só tentar. Beleza? Então, vimos a igreja de Éfeso. A conclusão com relação à igreja de Éfeso é que se é possível viver todas as implicações de uma vida cristã e deixar de amar Jesus nesse processo. Certo? Todos nós estamos sujeitos a isso. A viver uma vida com todas as implicações da fé cristã. E nessa caminhada nós esquecemos de Jesus. Nós nos dedicamos toda a obra do reino, as pessoas que estão à nossa volta. E simplesmente nesse processo Jesus ser deixado de lado como o objeto, o fruto de todo o nosso amor. Amém? Quando a gente começa a acordar assim, Jesus não passa mais a ser a nossa prioridade na vida, o nosso caráter começa a se moldar segundo o mundo e a gente vai sendo levado pela correnteza desse mundo, né? Mas a gente está ali, fazendo as coisas no reino, fazendo a obra de Deus, mas de alguma forma o nosso amor por Ele esfria e é percebido por Ele isto. É revelado, é declarado que esse tipo de coisa Jesus percebe. Ou seja, a gente engana os outros, menos Ele, né? Eu posso enganar todos vocês aqui. Porque ninguém me conhece no meu secreto. Até minha mulher eu posso enganar. Se bem que é difícil. Mulher tem seu sentido, né? Essas pragas nem. Né? Nem elas, a gente, nem, não dá nem para enganar as bichinhas, né? Que elas já descobrem, né? Né? Se bem que elas também são interessantes, né? Porque quando eu não estou legal assim, a Kátia, já está eu divagando, né? Mas vamos lá. Já quebrei minha promessa, né? Quando ela vê que eu não estou legal, ela fala assim: amor, o que que você tem? Daí eu falo assim: ah, não estou legal, me deixa quieto, né? Me deixa quieto, vai dormir, mulher. Eu que mando. É. Agora, quando é ela que não está legal, assim: amor, o que que você tem? Nada. A tua também é assim? Não, na linguagem feminina, não é a mesma coisa que não, que nada, e na linguagem masculina. Pelo menos na minha casa. Não é. Então, com a igreja de Éfeso, a gente traz isso para a nossa vida, a gente aprende com isso. Com a igreja de Esmirna, a gente percebe que a pobreza do crente diante de Deus, ela pode denotar riqueza. Então, pobreza no reino de Deus não é a mesma forma que é vista dentro, ou mesmo fora, aí fora nesse mundo aí que está aí, ok? Porque quando a Bíblia fala de bem-aventurados os pobres, você não vê a bem-aventurada dos ricos na Bíblia. Bem-aventurada dos pobres, porque deles é o reino de Deus. Então, seja pobre e seja feliz. Amém? Amém, pobrezada? Amém? Amém. Amém. Profetizo aí. A outra coisa, com relação a Esmirna, é que Deus nos assiste em nossas perseguições, certo? Todas as perseguições a qual eu e você sofremos e passamos, Jesus em todas elas assiste a mim e a você. E que a morte é uma possibilidade para o mais fiel dos crentes. Ou seja, contraria toda essa teologia triunfalista que tem tentado ainda enganar e ainda tem enganado algumas pessoas, né? Com a igreja de Pérgamo, nós aprendemos que existe a possibilidade de sermos cristãos, retermos nossa fé e sermos tolerantes para com a prostituição em nosso meio e até mesmo em nossas vidas. Então, a gente esteve falando um pouco sobre essa questão da prostituição. Não sei se tem crianças aí no recinto. Tem crianças aí? Fizeram uma pergunta para a Kátia ou para as meninas durante o seminário de sexualidade. E eu não lembro como é que foi. Sei que moral da história ficou meio que no ar essa questão aí, né? Como uma alternativa para cada casal. Eu quero falar a respeito de. Rapidinho. A respeito dessa questão de gente que me pergunta, ou pergunta para as pessoas assim: Pip, sexo anal é pecado? Então tem muito. Só vai para lá, você é criança. Base. Então, sexo anal é pecado? Né? Como é que faz essa questão aí? E aí, como é que fica? Eu quero dizer abertamente, explicitamente para você que é. É pecado em todas as suas implicações sexo anal. Em todas as suas implicações é. Por que eu estou dizendo que é com toda a certeza absoluta do mundo? Porque o ânus não foi feito para isso. É um órgão expelidor, não é um órgão receptor. O ânus é literalmente o esgoto do corpo humano. Ele não foi projetado para isso. Certo? Não foi projetado. Eu sei que tem pastor idiota por aí que está defendendo isso. Não, dentro das quatro paredes, o casal faz o que quiser. Faz o que quiser, o caramba. Faz o que quiser, o caramba. Se for assim, então vamos encher a mulher de porrada, bater, porque a mulher gosta de apanhar, né? Certo? Ou o marido. Ou vamos inverter também, né? Que tem casal que gosta de inversão, né? Será que vocês me entendem? Ele gosta de dar uma cutucada. Será que vocês me entendem? Ok? Então, galera, é pecado. Tá certo? Então, você quer perguntar para mim? Pergunta para mim. É pecado. Se você me provar cientificamente falando, biologicamente, morfologicamente, qualquer coisa que você quiser, se você me provar que o ânus foi feito para isto, eu vou concordar com você. Certo? Vou concordar com você. Beleza? Então, aqui na Gólgota é. De repente, ali na esquina não é. Então, de repente, se você quiser, mude de igreja. Ok? Ok, gente. Se o pastor... Se eu estou falando para vocês que é pecado. É pecado. Contrário à natureza. Não foi feito para isso. Certo? Ponto. Então, a prostituição, a impureza sexual, a imoralidade sexual se manifesta nesse tipo de coisa também. Ok? Dentro de um casamento pode se manifestar dessa forma. E aqui Jesus está falando assim, olha, vocês toleram certas coisas que são do mundo, que são de gente tarada, promíscua, pervertida. Ok? Mas não condiz com os homens e as mulheres de Deus, com a família cristã, com o casal cristão, com aquele que tem o Espírito Santo de Deus. Até sexo dentro do casamento tem seus limites. Tem seus limites. Certo? Claro que cada casal, né, desenvolve, mas também não abusa, né, galera? Também não é Sodoma e Gomorra. Certo? Ok? Domingo passado eu falei a respeito desse negócio de assistindo filme pornô, né, junto, né? Esposa e marido põem lá um filme pornô para assistir junto. Gente que foi paga para se prostituir, aquilo ali não é um ato de duas pessoas casadas. Ok? Se bem que a Gretchen fez um gospel agora, né? Então, a irmã Gretchen fez um filme gospel agora, pornô. Então, é uma opção, né? Uma opção para os crentes assistir, né? No artístico, pornô artístico. É, foi com o marido dela, né? Fazer o quê? É. Daí o mundo ri da nossa cara, né? Esculhamba com a nossa cara. Quando a gente vai pregar o evangelho, todo mundo zoa com a nossa cara, esculhamba com a gente mesmo, avacalha com a cara da gente. Não, a igreja não tem moral, não tem autoridade para falar do evangelho por causa dessas merdas que estão por aí, né? Estou nervoso, cara. Estou arrogante. Ok? Então, cuidado com essa questão das permissões para com a prostituição dentro da tua casa, essas brechas que a gente abre dentro da nossa casa. Que a gente escancara para o diabo vir e destruir a nossa vida, a nossa família. Né? Dentro disso, Deus sempre está nos chamando ao arrependimento. É isso que a gente aprende. A outra coisa com relação à igreja de Tiatira, que a gente já viu também, é que é possível amarmos a Jesus novamente e sermos tolerantes para com a prostituição, como eu já falei, que muitos perdem sua autoridade para com as nações quando sujeitos à prática da prostituição em suas vidas, que a prostituição traz maldição sobre as novas gerações, nossos filhos. A gente muitas vezes está ali sofrendo questões na nossa vida, na nossa mente, que a gente não sabe nem de onde surgiu. A gente não sabe, né? Talvez quando você era criança, seu pai era aquele que andava dentro do carro, né? Buzinava para a mulherada, assoviava, falava... Oh! É. Pensa que o filho que está ao lado não percebe essas questões que está ali. É. Acha que a criança não vê, não enxerga o que está acontecendo em volta. E os filhos herdam essas coisas da nossa vida. Infelizmente, ó, manifestou ali. Que muitos perdem a oportunidade de se arrepender. Deus está nos chamando, não perca a oportunidade do arrependimento. E que o arrependimento é o único fator que, de fato, pode restaurar a autoridade daquele que peca. Amém? Sem arrependimento, não há remissão de pecados. Nós precisamos buscar arrependimento para as nossas vidas. E hoje eu quero falar sobre a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e tentar terminar Laodiceia. Então, você fica quieto aí e aguenta aí. Apocalipse 3, a partir do versículo 1 em diante, diz assim: ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. O que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas diz: conheço as tuas obras. Tens nome de que vives, mas está morto. Essa é uma realidade que a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós podemos ter sobre as nossas vidas um nome de quem vive, fazer parte de algo que aparentemente denota que você está tudo bem dentro do ministério, se esconde atrás do ministério, se esconde atrás de algo que somente exterioriza, mas aqui dentro nada acontece. Jesus está atento para isso na minha vida e na tua você. Ele sabe até onde eu e você estamos vivos de fato e até onde eu e você estamos mortos. Ninguém engana ele aqui. Nem eu e nem você podemos enganar essa realidade daqueles que de fato estão vivos e daqueles que estão mortos diante dele. Ele faz uma exortação, ele fala assim: ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, pois não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Muita gente tem feito a obra de Deus de modo relaxado. A gente fala de horário e não sabe o que é horário. A gente faz escala e não sabe o que é escala. Larga o ministério na mão do cara, o cara abandona, o cara não desempenha o ministério. Jesus está atento para cada ministério, para cada obra que eu e você fazemos e como nós a realizamos aqui na face da terra. Nada passa despercebido diante dos olhos dele. Muita gente faz as coisas de qualquer jeito, achando que está enganando a Deus. Aquilo que Deus confiou na sua mão, confiou na minha mão, nós devemos fazer com muito zelo, amor e toda a devoção do nosso coração. Com toda a devoção do nosso coração. Ele fala: não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, pois, do que recebeste e ouviste, e guarda-o, e arrepende-te. Mas se não vigiardes, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti vireis. Eu vejo muitas vezes assim, quando Jesus vem e fala naquela parábola a respeito daqueles talentos, que que muitos não eram fiéis, de repente ele vem e tira. E dá para outros. Por isso que você vê gente crescendo no ministério, gente crescendo dentro do reino de Deus. Não apenas dentro da igreja, isso é de menos, mas crescendo no reino. Gente que vê que se destaca na multidão. Porque começa a fazer as coisas com zelo, com amor, com alegria. Paga o preço de fazer aquilo que Deus deu na sua mão. E Deus então confia algo mais. E aquilo vai desenvolvendo, e Deus confia algo mais. Até esse cara se torna uma referência dentro do reino de Deus. O que, que a gente conclui com esta carta? Que muitas vezes pensamos estar vivos, mas podemos estar mortos diante de Deus. Pensamos estar vivos, mas estamos mortos diante dele. Que é possível fazer a obra de Deus com relaxo. A gente pode pensar que está fazendo o melhor possível, está fazendo as coisas de Deus com relaxo, né? Vocalista de banda que não consegue decorar uma letra, né? O cara decora tudo que é porcaria, não consegue decorar uma letra. Não decora. O cara tem uma banda, eu quero ter uma banda, meu ministério é uma banda. O cara não consegue tira as músicas porcamente. Eu vejo isso no ministério louvor. Tira as coisas de modo porco para com as coisas de Deus. Não estuda. Qualquer coisa é melhor do que isso. A outra coisa é que os que fazem a obra de Deus relaxadamente confirmam o fato de não terem seus nomes escritos no livro da vida. É o que o texto está dizendo. Você quer uma confirmação de que você não é nascido de novo na sua vida? É a forma como eu e você tratamos as coisas de Deus na nossa vida. O nosso ministério, o nosso chamado. A gente tem que rever isso na nossa vida. A forma como a gente trata as questões que Deus nos confiou nas nossas mãos. Porque aquele que é nascido de novo, que ama a Deus, faz as coisas com amor, com graça, com paixão. Nem sempre com paixão. Muitas vezes faz sem ter nenhum tipo de sentimento necessariamente ali manifestando. Como eu já falei muitas vezes para vocês, que muitas vezes eu subi aqui nesse púlpito com meu coração querendo estar em todo, qualquer outro lugar, mas precisava vir, porque era meu chamado, eu não tinha como fugir disso. Quando eu passei por esse processo que eu estava passando aí de doença aí, e ainda estou lutando nesse processo todo, eu achei que tinha acabado o meu ministério. Falei, Deus, seguinte, no jeito que eu estou, eu não tenho condições de ser pastor, eu não tenho condições de ter banda, eu não tenho condições de viajar. Como é que você vai ter uma banda e você não viaja? Né? Você é uma banda local, de ensaio, que só toca dentro da igreja? E o meu desespero foi isso, porque Deus, se não for para mim servir o teu nome, que o Senhor me mate, então. E eu comecei a desejar que Deus me matasse, então. Falei, Deus, ou o Senhor me mata, ou o Senhor cura a minha vida, porque eu não sei viver nessa porcaria de mundo sem servir o teu nome. Não tem propósito nessa vida se não for servir o teu nome. Sabe, não aceite para a sua vida qualquer vida que não seja uma vida de servir o Rei dos Reis sobre a face da terra, em nome de Jesus. Amém? Caminhando para a igreja de Filadélfia, capítulo 3, os versículos 7 a 13. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenho o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que é santo, o que é verdadeiro, O que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, diz: conheço as tuas obras, sei que tens pouca força, que guardaste a minha palavra e que não negaste o meu nome. É interessante isso, né? Jesus, ele conhece eu e você mesmo, né? Cada detalhe da nossa vida. Interessante, eu fico pensando naquela igreja ali que tinha 50 anos de história, talvez um bebê na história, aqueles os quais seriam a referência de gerações que viriam depois, aqueles que foram os responsáveis para dar continuidade à pregação do Evangelho, aqueles que foram mortos nas arenas por causa do Evangelho, aqueles que foram testemunhas oculares do Evangelho. Se Jesus estava atento para com estes, dando palavras de exortação, falando com cada um deles a respeito disso, é baseado neles que a gente pode ter essa esperança. Porque eu fico pensando, se ninguém tivesse dado ouvidos, se essa igreja não existisse, nós talvez não estaríamos ouvindo o que nós estamos ouvindo aqui hoje. Mas é interessante porque as novas gerações que virão dependerão de mim e de você. Dependerão daquilo que eles têm visto em mim e em você. As novas gerações, elas não têm outra esperança a não ser eu e você continuarmos sendo o exemplo, as testemunhas, deixando esse legado de fé e de vida. O Gabriel, às vezes, no carro, ele pergunta para mim, né? Ele pergunta para mim assim: pai, essa semana, pai, quando a gente for para o céu, será que um dia a gente vai poder voltar para a terra, morar de novo? Eu falei: não, filho, Deus o livre. Está amarrado. Está amarrado. Sei lá, pai, porque no céu tudo vai ser de ouro. Árvore de ouro, fruta de ouro, calçada de ouro, tudo de ouro. Que graça vai ter, tudo de ouro, né? Eu falei: não, filho, mas não é isso. E o máximo, filho, você pode ter certeza absoluta que nada do que você viu na vida, na sua vida, nada do que você viu e um dia verá na sua vida aqui na Terra se compara ao que um dia você verá lá na eternidade. E você não vai querer voltar para esse lugar, filho. Você não vai querer voltar para esse lugar. Né? Esses dias eu achei uma menina falou assim para mim: se eu for para o céu, for para o inferno, tanto faz. Nos dois eu vou estar cheio de amigo. Tá bom então, né? Bom, de certa forma isso é verdade, né? Depende com quem ela anda, obviamente, né? Tem uns caras que se morrer, só vai ter amigo no inferno. No céu não tem ninguém. Porque ele não vai para lá, né? Dentro das promessas, eu acho poderoso essa passagem, quando ele fala assim: farei com que seus inimigos adorem prostrados aos seus pés e saibam que eu te amo. As pessoas zombam de você porque você é uma pessoa que acredita em casamento. Zombam de você porque você é um cara que não fuma maconha. Zombam de você porque você é um cara que não chega na rodinha e vai enchendo o caneco. Zomo de você porque você tenta ser sempre verdadeiro, sempre falar a verdade, custe o que custar. Porque você é um pai que ensina caráter para os seus filhos. Porque você é um cara que paga as contas. O mundo zoma de você porque você é crente. Porque você, de alguma forma, é esse cara que insiste em acreditar na existência de um Deus ao qual nós não podemos ver. Acho muito legal assim quando um ateu diz para mim assim: mostre-me Deus. Falei: mas desde quando a Bíblia apresentou um Deus que você pode ver, criatura? Você quer ver um Deus que você pode ver? Procure o hinduísmo. Lá você vai ver um monte de Deus que você pode ver. Com 6, 12 braços, elefante, macaco, vaca, rato. Procure lá. Mas no cristianismo, desde Adão até o livro de Apocalipse, não existe na Bíblia um Deus visível a não ser aquele que se encarnou durante 33 e poucos anos, subiu e nunca mais foi visto. Ninguém pode ver a Deus, a não ser que você queira morrer. Está disposto a isso? Um dia todos os teus inimigos vão se prostrar diante de você. E a Bíblia está dizendo que naquele dia eles vão saber que Deus ama vocês. Naquele dia eles vão olhar assim: puxa vida, que invejinha. Deus amou esse cara. Esse cara que nadou contra todas as impossibilidades, né? Esse cara que literalmente nadou contra a correnteza, que insistiu em crer num Deus o qual ele nunca viu. Quem aqui viu Deus? Nunca viu Deus. Um cara que, por meio da fé, encontrou a graça de crer num testemunho escrito num livro, que está aqui. Obviamente que há coisas maiores do que essa que nós temos visto no nosso dia a dia, né? O milagre, a transformação de vidas e outras coisas mais, experiências místicas que alguns vivenciam. A outra promessa: visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Não virá sobre vós uma tribulação a qual você não possa suportar. A outra coisa é que ele promete que ele vem sem demora. Por mais que façam 2000 anos já que essa promessa foi dada, e aí talvez seja motivo de muita zombaria para muita gente, né? Para muita gente, nós temos essa esperança ainda dentro de mim e dentro de cada um de nós. Amém? Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Guarde. Ao vencedor, eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Amém? Amém? Mas aqui está sendo claro que essa promessa é apenas para aquele que vence. É para aquele que, de alguma forma, diz não para tudo aquilo que está sendo contrário à nossa vida aqui na Terra. Que está assim, insistindo em te roubar de uma vida digna diante de Deus, uma vida de bênçãos, uma vida de vitória, uma vida de glorificação do nome dEle. O que a gente conclui com esta carta? Que vale a pena perseverar e amar a Deus até o fim. Vale a pena. Baseado nessa promessa. Obviamente que se Deus não existe, nós estamos um bando de idiotas, né? Ou não. Porque quando eu comparo a minha vida cristã com a vida que eu tinha antes de Cristo, por mais que talvez um dia... Eu, sinceramente falando, deixa eu falar para vocês. Ninguém aqui nesse lugar e na face da terra descobrirá um dia que o cristianismo é uma mentira. É impossível provar que a fé cristã é uma mentira. Nenhum ser vivo jamais poderá provar isso. Você sabe por que eu estou dizendo isso? Porque só há possibilidade de você provar que Deus não existe quando você morrer. Só a morte vai poder provar de fato se Deus existe ou não. Portanto, depois de morto, não tem como você experimentar se ele existe ou não. Apenas se ele existe. Entenderam? Vamos lá. A minha vida é infinitamente melhor depois de renascido do que antes. Eu tenho certeza absoluta. A minha vida antes de me converter era carregar meus amigos bêbados. Talvez você seja o bêbado que os outros carregavam, né? Eu era um punk que não fumava nada e não bebia nada. Eu era o único que era certinho ali. Meus amigos punk, tudo enchia a cara, vomitava e eu tinha que carregar os filhos de uma égua bêbada. Andava com as mulheres mais feias da face da terra. Só tinha dragão. Aí eu me converti, olha a benção. Casei com a Kátia. Só aí já valeu a pena. Só aí já valeu a pena. Deus me deu uma esposa maravilhosa, aí depois veio um filho, me deu uma igreja maravilhosa, um sonho maravilhoso. Amigos... Aquilo que a gente experimenta no reino de Deus é incomparável, né? Ou vocês preferem o boteco? Alguém quer votar com o boteco aí? Tem umas mãozinhas que ficaram assim. Tem uns caras que literalmente é aquela música. Eu era um bêbado. Eu vivia drogado. E por último, a igreja de Laodiceia, capítulo 3, versos 14 a 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que fosse frio ou quente, assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, diz: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Acho que o que mais tem nesse mundo é crente assim, né? Que não é frio nem quente. Né? O cara não tá lá afundado no pecado, mas também não está cheio da presença de Deus na vida dele. O cara é meia boca. É o crente meia boca. Né? Ele é meia boca. Ele é meia boca em tudo. Ele é meia boca na vida de oração, ele é meia boca na vida de devocional dele, ele é de leitura bíblica, ele é meia boca em ministério, ele faz de qualquer jeito, isso quando tem, quando não tem, não sei nem o que, que ele é. Né? E ele é esse cara. Ele é meia boca em tudo. Tudo que ele faz, ele é meia boca. Né? Jesus vem e fala isso. Olha, é interessante que Jesus é quem fala isso. É ele quem fala isso. Ele que é o Senhor da igreja. Ele que é o Senhor de todos os testemunhos de Jeová sobre a face da terra. Eles insistem em não querer. Ele está falando assim: vocês que são frios e mornos, estou a pronto de vomitar-te da minha boca. Você não é nem frio e nem quente, você está nessa meia boca aí. Você precisa acontecer alguma coisa. Quem dera fosse frio ou quente, assim porque é morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Diz: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Esse é o pior problema de um crente, é quando ele chega nesse estado. Quando ele não percebe que a vida dele está um bagaço. É quando ele acha que está bom e está uma merda. É quando ele pensa que está bom, mas não está. Está de qualquer jeito, e para ele está tudo bem, está tudo legal. A gente fazia reuniões de oração na igreja presbiteriana lá, e era assim, a gente era mais ou menos umas 6:30 da tarde, era reunião de oração. Todos os dias a gente tinha reunião de oração na igreja, todos os dias. E a mocidade era uma mocidade grande, né? Então, assim, galera que não estudava à noite, dava 6:30, e mesmo alguns que estudavam à noite, dava 6:30 e chegava, né? Uns 10, 15, assim, para orar. E assim, e tinha uma lanchonete nos fundos, que a galera ficava servindo lanche, né? Então, assim, a gente pegava, assim, tinha uns 15 ali, a gente chamava: ô, galera, vamos orar aí, e tal. Daí entrava ali dentro, ali, uns 10 para orar, e tinha lá uns 5 lá, que não queria saber de nada, não, meu irmão. Orar nada lá. E sabe que os caras vinham para a escola, iam para casa? É nada, ficava ali, batendo papo, conversando. Sabe onde esses caras estão agora? Estão em qualquer lugar no mundo, menos dentro de uma igreja, menos servindo a Deus. Sabe quem, onde estão esses caras que estavam lá dentro dessas salas orando, dobrando o joelho, clamando por Deus? Hoje são pastores na igreja presbiteriana. E um deles é pastor da comunidade de Gólgota. Porque foi lá dentro, lá, a prioridade das suas vidas era Deus. Todos aqueles caras que tinham fome de Deus, que buscaram a Deus, ou são pastores, ou hoje são presbíteros, ou são músicos tocando dentro da igreja, são gente que está servindo a Deus, que ama a Deus, porque tem fome de Deus. E ama a Deus. Cara que nunca quer saber de nada, que ah, tá bom, já venho na igreja, tá bom. Isso já está de bom tamanho. A exortação é: aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo para que te enriqueças, e vestes brancas para que te visitas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Jesus está falando assim: gente, você precisa comprar de mim. Ouro refinado, é esse ouro que passado pelo fogo, para que você seja rico. Só é rico quem tem Jesus. Quem não tem Jesus é miserável, pobre, cego e nu. O que nos faz ser lindos, ter cheiro, ter vida, ter graça, é estar cheio de Jesus Cristo. É. Tem gente que a gente olha assim, quando, eu já falei isso algumas vezes, eu vou falar de novo. Tem pessoas que vêm aqui pela primeira vez, a gente olha assim, nossa, mas é feinho, coitado, né? E, ou, às vezes não precisa, não é uma vez só, vem várias vezes. A gente fala assim, nossa, é feinho, eu sou feio, mas aquele ali é. E aí, de repente, esse cara começa a buscar Deus e você olha para essa pessoa, um dia você olha assim, nossa, como essa pessoa é bonita. Às vezes eu falo para a Kátia, nossa, amor, nunca tinha percebido que aquele cara era bonito. Pô, o cara tá bonito, né? Eu vou falar a verdade para vocês. Eu acho que aqui na Gol tem muita gente bonita mesmo. Eu sempre falo para a Kátia isso, falo para todo mundo, olha, a minha igreja é uma igreja de pessoas bonitas. Pastor é feinho, mas o resto é. Uma vez eu fui pregar numa igreja e eu falava assim, porque a minha igreja, fui pregar numa igreja lá em Uberlândia, lá. E eu falando, a minha igreja é assim, a gente faz isso, né? Aí eu terminei de pregar, veio uma irmã toda piedosa assim, me chamou assim, irmão, olha, uma bênção que você falou, só não gostei de uma coisa. Falei, lá vem, né? Fala, irmã. Fala, praga. O que que é? Eu não gostei porque você falou muito a palavra minha. Minha igreja. A igreja não é tua, irmão. A igreja é de Jesus. Falei, ah, tá, então não posso falar meu país? Não posso falar meus amigos? Eu não posso falar minha igreja no sentido, né, de fazer parte. Meu não significa no sentido de propriedade, que você é dono daquilo, mas no sentido que você faz parte daquilo, né? Vou te falar uma coisa assim, tem crente que perde a oportunidade de ficar quieto, não perde? Né? Perde a oportunidade de ficar quieto. Podia ficar quieto, fica quieto. Deixa o irmão pregar lá, para quê? Lá colocar uma coisa negativa, no coitado, já cheio de complexo, já é feio que dói na alma, ainda vai lá e me enfia mais essa jaca na cabeça dele. Né? Não pode deixar passar. Tem que ter o um mais. Né? Foi uma bênção oculta, mas. Pip. Tinha uma pessoa que fazia parte dessa igreja aqui que fazia questão de me ligar toda segunda-feira para dizer que o culto tinha sido mais. Pup. E depois que mudou de igreja, a outra igreja era uma maravilha, perfeita. Uma pessoa que nunca na minha vida disse para mim assim: Pipe, o que você pregou domingo foi uma bênção. E no outro dia ligou para mim para dizer que o outro pastor era uma bênção, que pregava muito bem. Se alguma praga aqui sair daqui e me fizer uma dessa, olha. Vou jogar uma praga até a quarta geração. E minha maldição é maligna, gente. Uma outra coisa que eu estava conversando com um casal ontem, deixa eu dizer uma coisa para vocês, membros da comunidade Gólgota. Eu sou o pastor a quem Deus elegeu sobre a tua vida, o anjo dessa igreja. Deixando bem claro para não esquecer. Gostou, né, Aninha? Aninha eu só falo anjo e o Pipe. Às vezes eu falo anjão, anjaço. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Tem havido muita confusão aqui dentro, de muita gente, e que eu tenho ouvido ultimamente, e que isso me irrita profundamente. Sabe? Se Deus me colocou como pastor na sua vida, e você vem conversar comigo procurando conselhos da minha parte, há uma autoridade instituída sobre a minha vida, e aquilo que eu falar vem da parte de Deus para a sua vida. Entendeu? Porque se eu não crer nisso, eu vou largar meu ministério. Todo mundo sabe aqui que eu não sou um ditador, eu não sou manipulador, não tem nada a ver com isso. Mas o que que acontece muitas vezes? Eu falo, como já aconteceu, uma pessoa que saiu da igreja uma vez, depois eu conto essa história para vocês que eu achei muito legal. Mas às vezes eu falo para vocês assim, olha, é o seguinte, sai dessa, não vai por ali, isso é um barco furado. Beleza. No outro dia, alguém chega para mim assim, Pipe, estava conversando com uma irmã ali, e a irmã falou para mim assim que Deus tinha falado para ela que eu tinha que fazer isso. E aquilo tocou na minha vida. A pessoa falou exatamente aquilo que eu tinha dito para a figura um pouco antes. Só que aquela outra pessoa falou assim, Deus falou. Então o que acontece? Muita gente que se confunde porque eu não digo Deus falou, que aquilo que eu estou dizendo não é a palavra de Deus para a sua vida. Estão entendendo o que eu estou falando? E às vezes tem gente que fala, Deus falou, E podem falar a maior abobrinha do mundo para você, e você acata porque a pessoa usou a palavra Deus falou. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque o Pipe não tem o hábito de dizer para você, Deus falou isso para mim, e é para dizer para você, não significa que aquilo que o Pipe está dizendo para você, não é Deus quem está falando por meio de mim para a sua vida. Amém? Então, quando eu chegar para você e disser assim, ó, irmão, não se enfie naquele relacionamento que é furada. Aquela pessoa não presta para a sua vida. Ou não é a pessoa de Deus para a sua vida. Né? Ou, olha, não vai nesse emprego, porque esse emprego vai te roubar. Ou não vai para isso, não faça isso, não vai por aqui, não vai por lá. Quando o teu pastor, tua pastora, teu líder, teu presbítero, sabe, falar na sua vida assim, não é porque a gente não diz, Deus falou, que aquilo que está sendo dito não é Deus quem está falando. Amém? Porque ou a gente é ungido de Deus, o anjo de Deus, sem zoação agora, mas falando sério mesmo, ou a gente é ou a gente não é, porque a gente está aqui de besta, porque a gente cansou de falar coisas para as pessoas e as pessoas não deram ouvido. E quebrarem a cara. Eu estava conversando com uma pessoa semana retrasada que se arrebentou, porque não seguiu um conselho da sua pastora. A sua pastora falou absolutamente claro, sai dessa. Sai dessa, não embarca nessa. Sai dessa enquanto há tempo. Por favor, saia dessa. Em nome de Jesus, saia dessa. Se enfiou, está numa furada que vocês não têm noção. E não tem como sair mais agora. Agora lascou tudo. E agora vai chorar. E agora vai chorar. Estão entendendo, então, que quando eu falar, não é porque eu não falo, Deus falou, que o que eu estou falando não é da parte de Deus. Amém? Amém? Amém? Uma pessoa uma vez saiu dessa igreja, saiu não, estava na igreja ainda, e foi num encontro aí, numa outra igreja, pediu autorização, falou, Pipe, eu posso ir? Minha mãe vai, eu também quero ir. Então tá bom, vai lá, vai, em nome de Jesus, vai. Praga, vai lá. Foi. Né? Foi. Aí no outro dia ligou para mim e disse, Pipe, você precisa ver o que a pessoa falou. Mas olha, que unção. Sabe o que ela falou, Pipe? Que Deus não habita nas paredes. Deus habita dentro de nós. Eu falei, eu devo ser um otário. Devo pregar em grego. Alguma coisa está errada na minha comunicação. Não só pode. Não só pode. Meu Deus do céu. Eu falei, não diga. Eu não sabia. Te juro que eu achava que o Espírito Santo ficava dentro dos tijolos, embaixo do palco. Te juro que eu não sabia dessa. E mais uma coisa, Pipe. Que Jesus, quando ele olha para a igreja, ele vê uma igreja só. Jesus não está preocupado com as placas. Vamos aplaudir. Ó, troféu joinha para a irmã. Né? Não, sério, gente, vocês acham que é fácil ser pastor? Olha, além de tudo, você tem que aguentar esse tipo de coisa. Entende? Daí a gente fica na carne. Manda esses irmãos lá para os quintos. Ninguém sabe por quê, né? Daí o pastor está na carne. Mas também, até Jesus desce da cruz numa hora dessa. Entendeu? Até Jesus, ele não tinha sangue de barata, tinha hora que ele pegava lá um azorrague, lá descia o porrete de todo mundo. Não é? Vou comprar um azorrague para mim, cara. Aí quando a irmã falasse, assim, peraí, me fale ao vivo. Me fale ao vivo. Vou trancar aquele portão ali, ó. E o couro vai. Onde eu estava? Tá. Então, essa questão de que você precisa estar cheio de Jesus. Que você, a gente precisa comprar de Jesus, porque a gente precisa cobrir essa nossa pouca vergonha, a nossa nudez, a nossa pobreza. E só Jesus pode fazer isso. É só Jesus que pode ser o colírio para ungir os nossos olhos, para que a gente possa enxergar as coisas. Amém? E o que é mais poderoso nessa mensagem é que ele diz assim, eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Ou seja, dentro do reino de Deus também tem varada. Também tem azorrague comendo solto aí. Entendeu? Se a gente bobear, Jesus corrige mesmo. Né? Corrige mesmo. Daí o cara fica todo... É. Portanto, sê zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Tem gente que usa esse texto para fazer evangelismo, né? Olha, Jesus está batendo na porta do seu coração. Mal saber que é na porta dele que está batendo. E faz tempo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. O que a gente conclui com esta carta? Para terminar, que os que gostam de ficar em cima do muro, indiferentes para com Deus e o seu reino, estão seriamente propensos a serem vomitados da boca de Deus. Isso vale para mim e para qualquer um de nós. Não vou falar amém, porque misericórdia, que Jesus jamais nos vomite. Que a única coisa que pode cobrir a vergonha do pecado é o arrependimento. Que Jesus repreende e castiga a todos que ele ama. Que ele sempre está batendo a porta para ter comunhão conosco. E que os vencedores um dia se assentarão no trono junto a Deus. Amém? Um dia nós reinaremos sobre toda a criação juntamente com Cristo. Amém? Nós somos deuses em Cristo Jesus. Vocês sabiam disso? Que você é um Deus. Todos nós, todos os cidadãos que estão aqui nesse lugar, nessa noite, que são renascidos do Espírito Santo, são deuses. São divinos. Não pertencem mais a este mundo. Pertencem a uma nova classe de seres divinos. Filhos do Altíssimo. Divinos. Divinos. Todos nós somos divinos. Fazemos parte de uma nova criação. Renascidos do Espírito Santo. Temos vida eterna dentro de cada um de nós. Com cidadãos de um reino eterno. Templos, colunas de um templo eterno. Temos sobre cada um de nós o nome de Jesus escritos. Sobre cada um de nós. Todos nós somos divinos. Amém? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Talvez você tenha se identificado com alguma dessas igrejas, ou com todas elas, quem sabe, né? Talvez a coisa esteja tão feia. Pipe, eu sou Esmirna, Éfeso, né? Sardes, principalmente Laodiceia. Como é que está isso para mim e para você? Como é que está a nossa vida diante de Deus, sabe? Talvez o que Deus esteja chamando é a gente para um novo tempo, um novo concerto, sabe? Uma vida de busca mesmo do nome dele, em nome de Jesus, sabe? Está na hora da gente pegar e olhar para nossas vidas e ver como é que está isso tudo, porque o que o Apocalipse está dizendo para a gente, o que essas sete cartas está dizendo para mim e para você, é que nada escapa à observação, aos olhos de Jesus. Ele está atento a tudo isso. Ele sabe quem está entregue para a prostituição. Ele sabe aquele cara que está ali ó, fazendo um monte de coisa, mas o coração não está mais nele há muito tempo. Ele sabe de gente que está fria, está indiferente, está morna, né? Não está nem frio, não está nem quente, que faz as coisas de Deus de modo relaxado. Ele sabe. Ele sabe o quanto isso é uma realidade na minha vida e o quanto isso é uma realidade na sua vida. E Jesus está nos chamando a um tempo de arrependimento, um tempo de mudança de direção, mudança de rumo. Nós estamos indo por aqui. É hora de mudarmos a direção da nossa vida. Feche seus olhos. Eu quero que você pense um pouco sobre isso. Que você reflita como é que está. Como está a sua vida diante disso tudo? Como está a sua vida diária? De devoção, de busca. De amor, de zelo pelas coisas de Deus. De busca por santificação. Senhor Jesus, nós queremos clamar, Senhor, por graça e misericórdia, Senhor Jesus, em nossas vidas, Senhor. A gente, Senhor, sabe, mediante a Tua palavra, que o Senhor olha para cada um de nós e sabe exatamente o que está acontecendo dentro de cada um de nós. O que é poderoso, Senhor, na mensagem dessas sete igrejas, Senhor, é que o Senhor sempre nos chama ao arrependimento. que sempre há uma chance da gente mudar nossas vidas, da gente mudar a nossa mentalidade, mudar a direção, o rumo, que a gente pode ser cheio do Teu Espírito, Senhor, ao invés de sermos pessoas mornas, Pai, que a gente pode fazer a Tua obra com muito amor e zelo, perfeitamente na Tua presença, Senhor. Que a gente pode viver uma vida longe da prostituição, da promiscuidade, Senhor. Que a gente pode Te amar acima de tudo isso, Senhor. Mas, Senhor Jesus, nós queremos reconhecer como igreja diante do Senhor que sem o Senhor nós não somos nada, Senhor. Nós não podemos fazer absolutamente nada sem o Senhor nas nossas vidas. Que nós precisamos do Senhor nas nossas vidas. Nós precisamos da Tua graça, Senhor, para mais uma vez nos levantar, Senhor, de onde nós estamos. Nos chame, Senhor, Espírito Santo, inquiete o nosso coração, Senhor. Nos chame, Senhor, nos desperte, Senhor. Acorde, Senhor, aqueles que estão dormindo, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Que um exército, Senhor, se levante nessa noite, nesse lugar, Pai. Que os Teus filhos, Senhor Jesus, percebam, Senhor, o Teu Espírito em cada um de nós, Senhor, clamando, Senhor, se levantando para um novo tempo, Senhor. Que seja um novo tempo, Senhor, sobre todos nós. Sobre todos nós. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Teu Espírito está nos falando, Senhor. Que os nossos ouvidos não permaneçam fechados, Senhor, mas se abram para a Tua voz e sejam transformados pela ação do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém.